ele dentro de uma empresa. E no integrado com o ensino médio também, o aluno pode seguir a universidade e ainda ter um trabalho para fazer junto. Quem preferir pode realizar a inscrição na própria ETEC, que disponibiliza computadores com acesso à internet. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3541-2819. Cidade. Destaque do dia. Prossegue a nossa cidade mais uma edição da Feira Espírita que está acontecendo no centro da cidade de Araras. Essa feira, ela é realizada pela USE, que é a União das Sociedades Espíritas de Araras e Região. Nós estamos aqui para divulgar a doutrina espírita, né? Muita gente conhece, já ouviu falar de Chico Xavier, né? De Allan Kardec, que é o codificador da doutrina. Estamos aqui para divulgar. Tem vários romances espíritas a preços bem em conta, a partir de R$2, livros seminovos. Temos adesivos, tem várias coisas da filosofia espírita. A importância é justamente a pessoa ter o esclarecimento, né, da doutrina espírita, que ela significa. Muitas pessoas vêm aqui nos procurar em busca de auxílio, em busca de consolo, né? Até pessoas, às vezes, perderam alguns entes queridos, né? Não encontram um consolo para isso. Então, nós estamos aqui para ajudar, para esclarecer esse entendimento. Até o dia 7 de novembro. Estamos aqui sábado, domingo, das 8h30 às 18 horas. Estão todos convidados. A cidade está apresentando Jornal da Noite. 18h58 e assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso informativo Jornal aqui da Rádio Cidade. Edição desta terça, dia 6 de novembro de 2018. Grato a você que esteve comigo, eu, Carlos Casarim, estou de saída. Desejo uma excelente noite de terça a você, ouvinte qualificado. Espero que amanhã seja um dia especial também, com muita saúde, muita paz, muito trabalho e a presença de Deus em nossa vida. Próximo encontro já fica combinado. Amanhã, como sempre, a partir das 4, estaremos de volta levando a você o nosso show de variedade de entretenimento que só aqui na Rádio Cidade você tem todas as tardes e eu conto com você. Está chegando a Voz do Brasil e depois, a partir das 8 da noite, reapresentação do Manhã Legal com ele, Marcelo Coelho Fachini. Uma ótima noite, a gente se fala amanhã e eu espero por vocês. Até lá. Jornalismo de qualidade, Rádio Cidade e o Jornal da Noite. Esta é a ZYK549, Rádio Cidade das Árvores Limitada, Araras, São Paulo, Brasil, operando em ondas médias 1.500 kHz. Rádio Cidade, ligada em Araras, a sua melhor companhia. Cidade! Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a